Espírito Santo, meu consolador, Anaraba Cantiaraba Suia, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim. Portas comigo, diga pra ele ouvir, e mesmo assim, diga, moras em mim. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo. Deixa ele ouvir você falar pra ele, vai. Tu és santo. Procuro palavras. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Ele é teu amigo, conversa com ele. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus. Sou dependente de Deus.